E aí, ouvintes, aqui é o Jorge Augusto e... Como não! Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer uma piada assim também, cara? Eu não pensei em nada. Aqueles segundos de silêncio. E agora? O que eu vou falar? Ficar um olhando pra cara do outro falando que porra é essa? Pera aí, deixa eu pensar aqui. Olá, aqui é o Dan e... Esse negócio de One Piece, eles vão esticar igual o Luffy até não querer mais. Tá bom, né? Tudush! Tutum! Né? Aqui é o Nerd Master e eu vou te contar um negócio. A Akuma no Mi não é conhecida pelo sabor bom, mas eu queria saber o que, que deu na cabeça de um cara que ele comeu uma fruta de porta e uma fruta de areia. Bem isso, né? Aqui é o Briganico e o Zoro é um puta mão da porra. Pode falar palavrão? Olha aí. Perdido pra caralho. Pode, à vontade. À vontade. Tá no top 3 personagens mais perdidos do mundo. Só perde pro Hyoga Hibiki de Rama Meio, né? E pra menina da Bruxa Voadora. Opa, fácil, fácil. Eu queria dizer que eu me identifico muito com o Zoro, porque eu sou muito perdida também, então fica aí o conhecimento de vocês. Vocês acham ele muito perdido, eu sou igualzinha na vida real, assim. Eu falo, nossa, vira pra direita e daí você vai pra esquerda, porque senão a situação fica complicada. Eu poderia dizer que, inclusive, que o senso de direção do Zoro é uma zorra. Tudum. Ei, Laia. Sim, estamos senhores, aqui, acho que você... toda quinta-feira, não esqueça da gorjeta do garçom, prove a vitela. Sim, senhores e senhoritas, hoje começamos a nossa primeira parte do anime conhecido como One Piece. Sim, aquele que parece eterno, mas não é, ainda. Ah, é mais ou menos, vai. Não é não? Não é não? Um pouquinho, vai. Acho que o cara falou que chegou na metade agora. Né, a última vez que eu ouvi falar era 2/3. Pô, 2/3 já é melhor do que o que eu tava lembrando. Eu também tava lembrando metade, então... Estamos fazendo um progresso aí, tô sentindo. É, quando tava na parte dos 700 e tantos episódios, ele tinha falado 2/3. Então, eu tenho fé. Na fé demais, não cheira bem. Enfim... Vocês estão reconhecendo uma voz diferente na nossa equipe, sim, porque temos uma membro fixa nova. Aê! Pri, seja aê, muito bem-vinda! Bem-vinda! Menos bem-vinda. Fedor, mais perfume! Aê. E a volta de um cara que faz tempo que não grava por aqui. Bem-vindo de volta, Dan. Oh, muito obrigado, gente. Não sentiram muito minha falta, tudo bem, mas é muito bom estar de volta. Ah, que susto, eu já pensei que ia falar comigo. Eu falei, porra, mas eu gravei o News agora há pouco. Então, mas você já, é arroz de festa, Nerd Master, para. Ô, amor, obrigado. Você é arroz de festa, Nerd Master. Só de podcast que você participa, eu já contei uma mais de meia dúzia, cara, que eu já ouvi você. Já. Eu já fui mais, já fui mais. Já. Meia dúzia que eu perdi as contas daí pra cima, né? Então. Hoje eu sou meio lamen. Pela madrugada. Enfim, depois das apresentações e reapresentações, né? Vamos direto pra ficha técnica dessa bichorra? Nossa, o começo já me assustou aqui, vai. Vá. Vamos lá, Pri. Eu? Vamos fazer as honras e ler aqui a ficha técnica pra gente. Atualmente, o One Piece tem 858 episódios até o momento que a gente gravou. Ai, meu episódio Deus pra caramba. Céu, eu gostaria de dizer. Quanto? É pra neguinho olhar um negócio desse e desistir. Eu queria dizer, repita, inclusive, por favor, que eu tô no episódio 200. Então, esse daqui é o único podcast que eu podia participar mesmo de One Piece. Porque o resto eu não vi. Sem levar spoiler. Sem, né? Levar spoiler. Cara, eu não sei nem que episódio que eu tô. Acho que eu larguei lá pelo 800, cara. Sei lá. Foi longe, não, foi longe. Eu só parei de ver um pouco, daqui a pouco eu tomo. Mas enfim, são sim 858 episódios com a verificação que eu fiz ontem dessa pauta, então... Depois reclamam de Naruto, que teve 1 milhão de episódios, né? Naruto teve um pouco mais de 700. É, cara... No... É, reclamam cara, de Naruto, cara, mas ninguém, né, ganha de Dragon Ball e Pokémon, cara. Pokémon já tá pra mais de 1.200, cara. Pokémon é sarna, cara. Não tem como. Dragon Ball não chega nem, Dragon Ball não chega nem nos 400, tá? Só pra avisar. Não, junta tudo. Se tu contar tudo, eu tô juntando tudo. Quando eu digo tudo... É que eles fizeram a prestação. É Goku rabinho de macaco, Goku teve neném, Goku morreu, Goku nasceu de novo, Goku virou criança, aí tem muito mais neném. Então, mas nesse ponto... É o que eu digo pra você. Dragon Ball, mesmo juntando todas as sagas, clássico, Z, GT, não, Super... GT não existe. É, porque GT você não... Ele deixou de ser canônico. Ele não existe, e aquele negócio ruim. Tem que comentar de Toriyama em tudo que tem episódio. Nem o Oda se livrou da porra do Toriyama. Canários, cara. Joga as porra dessa merda. É o Jorge, é o Jorge. Culpa do Jorge. A culpa é minha. Vocês começam com Dragon Ball e a culpa é minha. Jorge, você sempre cita o Toriyama, cara, em tudo quanto tem episódio. É, só que até caramba. O presente momento eu não mandei o bordão. E nem vou mandar. Manda. Ô, Jorge, faz o seguinte. Dá pra ele logo. Então vamos fazer o seguinte, Pri, continua lendo a ficha técnica, por favor. One Piece foi transmitido de 20 de outubro de 99 até hoje pela Fuji TV, pela TAP e pela Shueisha, lá no Japão, né, no caso. Aqui no Brasil, ele foi lançado no Crunchyroll, dublado. As três ao mesmo tempo? Por volta? As três ao mesmo tempo? Acho que não. Não, é que aí eu já não sei, o Dan pode dizer melhor. Não, ele foi veiculado aqui como anime pela Fuji TV, né? E a Shueisha é a distribuidora do... Editora, do, né? Do mangá, não é? É a editora que foi o mangá, a Shueisha. Ah, entendi. Esse TAP eu não sei o que que é. Desculpem, isso aqui... É. Transportes Aéreos de Portugal. Ai, meu Deus do céu. Viagem bem, viagem TAP! TAP! Cacetada. Pior que TAP é Transportes Aéreos Portugueses, se você quiser. Existe. É, mas isso daí deve ser alguma emissora japonesa que transmitiu One Piece lá no começo. Potencialmente. Muito provavelmente. É. Aqui no Brasil ele tá sendo transmitido pelo Crunchyroll, né? Mas pelo menos ele foi dublado só até o episódio 52. Bem no comecinho mesmo, né? É. Graças a Deus, que a dublagem é uma merda. Não é tão ruim assim, não. Eles pisaram na bola na dublagem. Eu vou falar. É uma merda. Não foi feita no Brasil, foi feita no Miami. Pois é, aí, né? Aí, realmente teria. Aí é até melhor que só tenha dublado até o 52. Dublagem de jogos que eles fazem, é igual aquelas dublagens de jogos e tal, que é horroroso. Na mesma, vamos dizer, qualidade, entre aspas. Aquela coisa horrorosa? De dublagem de jogos, é. Fora o fato das cagadas que a produtora americana fez de tirar o cigarro do Sanji e botar um pirulito. Ah, isso daí é Animax. O bandido dispara a rolha. Isso daí é Animax. E o que a gente recebeu aqui foi da onde? Né? Ah, eles não mudaram aquela parte do Labum também? Labum? Não sei, porque só chegou até o 52. Eu ouvi falarem que nos Estados Unidos eles mudaram a parte do Labum. Tiraram o Labum da parada. Porra, aí não dá, hein? Não sei por quê. Ah, Labum que vai falar. Aí como é que tu explica o Brook sem o Labum? É que a porca torce o rabo. Sem o Labum. É a porca torce o rabo. A direção, pelo menos, dos episódios que a gente vai falar nesse episódio é do Konosuke Uda, né? E fora o restante. Ô, Pri, continua, por favor. Da produção? É, da direção. Ah, da direção. Ih, rapaz. Depois teve a direção. Vamos fazer o seguinte. Ele só bota a gente furada, né, Pri? Vamos fazer o seguinte, Dan. Ajuda a gente aí com o japonês, vai. Onde é que vocês querem ajuda no japonês? É tudo nome próprio. Ele quer que ele fale os nomes do cara. É Jun Shishimizu, do 131. Não, é Junji Shimizu. Munehisa Sakai. Vamos falar o que tá Munehisa escrito aqui, Sakai. Munehisa Sakai, isso aí mesmo, 244 ao 372. Hiroaki Miyamoto, eles não tem como errar. Do 352 ao 679. Né? Toshinori Fukazawa, isso, do 663 até o presente. Satoshi Ito, do do 780 até o presente, e Tatsuya Nagamine, do 780 até o presente. Todo mundo tá no presente? É todo mundo dirigindo o tempo? São esses três diretores hoje em dia. Os três últimos, né? O Tazawa, o Ito e o Nagamine. Exatamente. Agora sim, Pri, por favor. Beleza. já sei o que é TAP. O que é TAP? É da Toei Animations Production. Ah, faz sentido. É tipo a TV que transmite, a Toei que faz o anime e a Shueisha que faz que publica o mangá. Exatamente. Olha só, então posso falar isso. A produção de One Piece fica por conta da Fuji TV, que distribuiu o anime, né? A TAP, que descobrimos aqui, que é a Toei Animation Productions, é isso? Isso aí. Isso. Que é responsável por fazer o anime, de fato, né? E a Shueisha, que distribui o mangá. É o estúdio, isso, que nem a gente acabou de falar, é a Toei que faz o anime. A fonte vem do mangá, né? Nasceu no mangá e depois virou anime. Tem duração de 24 minutos por episódio, padrão. A primeira abertura, que é essa parte que a gente vai comentar, é o We Are, da Hiroshi Kitadani. O Hiroshi Kitadani? Hiroshi Kitadani. Isso. Dos episódios 1 até o 47 e depois Believe, do Folder 5, do 48 até o 53, que é bem o finzinho, né? Aí o tema de encerramento É porque vamos deixar claro que ele só tá falando das aberturas dos episódios que a gente vai falar nesse episódio aqui do anime, tá? Porque sabe que One Piece tem abertura da Copal. Isso. Estou fazendo o gesto com o dedinho. Completo. E o tema de encerramento tem... O tema de encerramento tem Memories, da Maki Otsuki, do 1 ao 30, e Run, Run, Run, também da Maki Otsuki, dos 31 até os 53. Eu só vou falar uma coisa. We Are, a segunda melhor música de One Piece de todas e todas. Ok. Só perde pra Pink Sumasaki. Ah, com certeza. Não sei, mas One Piece não teve nenhuma música assim que me marcou, assim. Eu ouço assim, mas é... Porra, mas bem... We Are é a que eu mais lembro. Porra, ainda mais a We Are na versão Chapéus de Palha, então... Eu gosto muito mais da abertura do Hunter x Hunter do que de One Piece, cara. Não é ruim, não, ok. Eu também gosto bastante da abertura de Hunter x Hunter, mas você falou que não tinha uma marcante, cara. We Are, pra mim, marcante. E Bink no Saque, porque pra mim a do Hunter x Hunter foi mais marcante, me marcou. Eu tô doido pra ir na liberdade pra cantar isso no karaokê. Marcante mesmo é Cowboy Bebop. Não, mas aí, peraí, não. Cowboy Bebop é covardia. Aquela abertura é tanque. Não começa a apelar, não. Dan, tá. Essa é sacanagem. Ó, falando de Cowboy Bebop, nós temos o nosso episódio. Que o Dan tava mais doido que o do tio da Bala Juquinha. Ah, é muito bom, cara. É, você vai ver o Nerd Master no próximo. A parte 2, eu tô fazendo ainda. O Bebop é muito bom. Os episódios. Vamos lá. Ô Pri, fala pra gente. Em relação às aberturas e encerramentos de One Piece, o que você acha? Eu gosto muito da We Are mesmo, eu acho que ela é muito, muito marcante e toda vez que ela toca, mesmo no meio, assim, sabe? Porque às vezes ela toca, não a abertura em si, mas toca de outras formas, né? Tipo tema, sabe? Aí eu gosto muito dela, eu acho ela muito incrível. Não, a sacanagem é que eles cismam de colocar versões dessa música naqueles momentos que tu tá segurando pra não mijar pelos olhos. Não. Tem Nerd Master. Os momentos Nerd de Master, olhos suar mijantes. Suar pelos olhos, seja mais cavaleiro. Não, suar é se só escorresse um pouco, meu filho. É tipo desenho mesmo, que sai chafariz. Rapaz, bom, tem que ver isso aí, isso daí não parece... Isso é incontinência ótica, cara. Pelo amor de Deus. Para com isso. Bom, continuando aqui a ficha, a gente tem as outras mídias, do qual a gente vai falar do mangá. Ele começou a ser publicado em 22 de abril de 97, até hoje. Isso quer dizer que ele tem 21 anos. Sim. Meu Deus. E no Brasil, ele pelo segundo lançamento, relançamento pela Panini, Abraço Levi Trindade, começou a ser republicada no dia 7 de fevereiro de 2012. Ele era publicado pela Conrad, não era? Sim, era. Aliás, uma coisa legal é que eu aproveitei o relançamento para fazer um vídeo muito tempo atrás, quando o meu canal ainda nem era canal desse tipo de coisa, né? Que eu fiz como ler mangá. É um dos... Sem sacanagem, é um dos... Se tu botar no Google, no YouTube, como ler mangá, o meu acho episódio que eu já vi é o primeiro esse colocado. Episódio. Olha que legal. Com uma revista do One Piece, sou eu mesmo. Você e o Dragão Dourado... Lá do... Homem... Não. Não, você tá confundindo com o Paranerd. Eu tô falando que tem um vídeo no meu canal do YouTube em que eu ensino como ler mangá usando... Não, aliás... Esse vídeo. E eu, inclusive, eu assisti esse vídeo depois de ter ouvido aquele episódio de você com o Dragão Dourado falando do One Piece. Aliás, Cláudio Dragão Dourado lá do Omega Cast, um grande abraço aí pra eles. Eu não tô falando besteira, não. Era com o Dragão Dourado mesmo, né, que você fez. Era, né? Sim, era. O que eu falei sobre o One Piece em geral foi com... Vamos lá. Eu tava xingando você, foi desgraçado. Agora me iniciou nessa desgraça, me ferrei e tava xingando muito o Nerd Master, cara. Muito engraçado. Não, é aquela lagartixa maldita que eu amo. Enfim, a autoria é daquele que a gente ama odiar e odeia amar por aí. E o nosso querido... Eu não amo, eu não odeio, não tenho nenhum sentimento de ódio com o Oda Sensei da minha parte. Por favor, não. É Oda Sensei na Terra isso aí. E Kami-sama nosso no céu. Querido Eiichiro Oda. Que eu chamo de, inclusive, que eu tenho uma brincadeira que eu chamo de Eiichiro F. Tá Oda, porque ele é foda. Tudum. É, pode utilizar a mesma coisa de Monkey D. Luffy, né? Eiichiro F. Oda. Exato, ele é o Eiichiro F. Oda, exatamente. Bom, até o presente momento, no Japão foram lançados 90 volumes de mangá. E no Brasil. Eita caralho! E no Brasil, 83. Haja espaço! É, e eu tô esperando eles relançar. Eu tô esperando a Panini relançar os 51, porque é só o que falta pra eu comprar o resto. Agora, me fale uma coisa, vocês estão no Brasil, como é que foi? Eles lançaram primeiro, a Conrad lançou primeiro uma parte, depois a Panini pegou e começou a relançar de novo? Sim, eles relançaram, do zero. É que a Conrad, ela lançava em meio tanco. Como era o padrão da época. Sacanagem, cara. Sacanagem, meio tanco, cara. Meio tanco é uma puta falta de sacanagem mesmo. Aí a Panini... Bom, eu não sei se foi a Conrad que perdeu o prazo de renovar, sei lá, foda-se. Não, o caso da Conrad... Eu quero da que a Conrad vá pra puta que o pariu também. Aí a Panini pegou, comprou os direitos e lançou direito, porra. Lançou como tankobons mesmo, tamanho certo, quantidade de página certa e o caçamba 4. E aí, ia ser muito legal, né? Porque no Japão, por exemplo, 90 edições, né? Imagina, meio tanco, seriam 180 se lançasse no Brasil. Isso. Né? Isso é uma maravilha, merda, né? Então, bom, dá pra fazer dinheiro, né? Na mesma época do lançamento desses episódios que a gente vai falar aqui, nós tivemos dois filmes de One Piece. One Piece The Movie, que foi lançado no dia 4 de março de 2000. Nossa, 2000. Né? Pelo estúdio da Toei Animation. Tem duração de 50 minutos, ou seja, nem uma hora. É, e... Mas ovas é são um assim, episódio né? Especial não. Ova. Eu tô vi ova que eu começo a dar risada. É OVA, de Original Video Animation, por favor. É foda-se, de vai puta que o pariu. A gente sempre entra nessa discussão, né, Gabi? Né, pra variar um pouco. É, foda-se, eu vou ler OVA. Se fosse OVA, tinha ponto no meio das letras. Deveria ter, né? Mas, mas nesse caso, assim, pra mim, OVA é OVA de peixe. Exato, é uma OVA. Eu quero que se exploda. Enfim, e o segundo filme é One Piece Movie 2, Nejimaki Jima no Daiboken. Nejimaki Jima no Daiboken. Ah, tá, desculpa aí. Teve pouco erro. Que feliz que eu fiquei. Oh, lançado no dia 3 de março de 2001 pela Toei de novo. E dessa vez 5 minutos mais longo. Nossa. Uau. É que eles colocaram end nossa, nesse. 5 minutos. É a abertura que foi estendida, né? Nessa época a gente teve 5 jogos de One Piece. E pelo que eu tô, e pelo que a gente pode ver, 2 pro Wonderswan, 1. Agora eu queria só que alguém me dissesse. Eu sei o que que é. Mas quem é que comprou o Wonderswan? Eu conheci cara? Pessoas quem que tinham o Wonderswan, cara. Comprou a merda do Wonderswan. É, mas eu o Wonderswan foi famoso aí, né, Dan? Sim, eu acho que não saiu daqui, né? Ou chegou aqui com outro nome. Não, não saiu. Não, não, nunca saiu do Japão. O Wonderswan só foi vendido no Japão. Um jogo pra PlayStation. Aliás, 2 jogos pra PlayStation e 1 jogo pra Game Boy Color. Todos nessa época entre 2000 e 2001. Bom, a trama é o seguinte. Tudo começa com um jovem aspirante a pirata que resolve sair pro mar e vai em busca da sua tripulação. Até porque ele saiu sozinho num barril. Parece até os caras do pica-pau que saíram nas cataratas do Niágara num barril. Uê! E sim, eu consegui fazer uma referência a pica-pau no episódio de One Piece. Vamos lá. Né? Ele conseguiu botar a porra do Toriyama na história do Oda? Eu não coloquei o Toriyama, não. Vocês que colocaram. Ah, tá. Bom, Pri, você que tá um pouco sumida aí, fala um pouco sobre os personagens. O personagem principal é o Monkey D. Ruffy, que é... Ele é um protagonista bem... ele parece com os outros, mas ao mesmo tempo ele é bem diferente, assim. Ele é super ingênuo e ele é meio bobo até, às vezes, assim, e meio influenciável. Mas ele também tem um coração muito grande, assim. Ele acaba conquistando as pessoas e convencendo elas a entrar pro bando dele. E além disso, ele tem o poder da fruta do Gomu Gomu no Mi? É isso? Isso. Gomu Gomu no Mi. Que dá a ele o poder de se esticar. E eu acho muito legal, porque a gente, logo no começo, a gente já vê ele usando esse poder dele de umas formas muito diferentes, assim. É muito criativo, sabe? Porque você fica meio, poder de se esticar, é meio X, né? A gente já viu, sei lá, no Quarteto Fantástico. E é meio X, assim, mas eles usam de formas muito divertidas, muito diferentes. Só pra contextualizar, todas essas frutas, que eles falam no Mi, é a fruta. No caso do Gomu Gomu, né? Borracha, borracha. A fruta da borracha, borracha. A fruta da borracha. Exatamente. Borracha. E é sempre assim, cara. É a fruta do fogo-fogo, a fruta da porta-porta, a fruta da areia-areia, a fruta da flor-flor. Mas é pela sonoridade, né? Ou seria mais ou menos, porque são onomatopeias, entre aspas, não, né? Sim, sim. Seria mais ou menos isso. É porque mais assim, sonoro, né? Se você pega Gomu Gomu, como é a fruta do Luffy, você... É o ato de esticar. Não é nem questão de ser borracha-borracha. Isso é um ato de esticar. Entendeu? São as onomatopeias japonesas. Uhum. Tipo Bakubaku. Isso pelo menos eu tô aprendendo. Mas no caso, assim, por exemplo, pra contextualizar melhor, igual tem o Baki... Ele é o Barabara no Mi, né? Sim. E em japonês, quando se diz Barabara, é uma coisa que tá desmontada, esparramada. Que é o que acontece com... Que é... Uhum. O Buck é muito... Cara, o Buck é muito bom, cara. Eu adoro o filho da puta do palhaço Buck. Fala que você tem um nariz igual dele, vai. Não, é pelo personagem, cara. Que ele consegue ser ao mesmo tempo o mais merda e o mais fantástico. Mas pera lá, a gente vai chegar lá ainda. Já tá falando do vilão. Não atropelem a pauta, vamos lá. A gente tava aqui falando dos personagens principais ainda, pô. Né, vamos lá. Quem que. Ô Pri, quem que empresta as vozes pro Luffy? O Luffy ele é dublado na versão japonesa pela Mayumi Tanaka. Que faz o Kuririn, do Dragon Ball. Ah, é. O Koenma, do Yu Hakusho. Vida. Kirimaru Setsuno, do Nintamaran Taro. Eu não sei se... Ah, é um desenho muito engraçado esse. É bem legal. É pra criança, mas é bem legal esse Nintama. Aí, também faz Kirishima Kana, de Sakura Taisen. Fujinami Ryonosuke, de Urusei Yatsura. E esses eu não conheço. Eu conheço o Kuririn e o Koenma mesmo. Aí eu... É, Urusei Yatsura é só mais uma da nossa querida... Takahashi Rumiko. Exatamente. Eu ia falar... Você me interrompeu porque eu ia falar do nosso episódio especial dela, né, pô? Então fala, vai. Faz o jabá. Pode só cortar isso na edição, não tem problema. Não, agora eu vou deixar. Só de birra. Pri, continua aí com as vozes brasileiras, por favor. Eu me recuso. Eu não quero saber das vozes brasileiras. Vozes brasileiras não presta. Mas é pra saber, né, pô? Na versão dublada, quem dubla é ótimo, né, mãe? Na versão dublada, não é ótimo, quem faz a é voz do Luffy é o Wagner Fagundes. É Luffy, inclusive, tipo, caiu o questionamento. Cada hora eu falo de um jeito. Luffy. É, eu ia levantar essa questão. Mugiwara Luffy. Eu acho que se você tá falando Mugiwara, você já mete o Luffy. Como é que a gente fala isso? Mugiwara no Luffy. Se você for japonês, porque no Japão não existe a letra L no alfabeto japonês, é Luffy. É. Isso aí. Mas agora, como estamos falando da versão dublada, então é o Luffy. Isso. Quem faz a voz dele é o Wagner Fagundes, que fez o Shiba Kaien de Bleach, o Toya Kinomoto da Sakura Card Captors, Junpei Shibayama de Digimon Frontier, o Son Gohan criança de Dragon Ball Z, o Kiyomaru Takamine de Konjiki no Gashi Battle. Quem não conhece esse anime é o Zet Bell, que passou na Globo. Mas Zet Bell, pode crer. Nem ideia do que seja isso. Zet Bell é um anime. Ah. Tu não sabe como é que tu tá se fazendo o favor de não saber. Zet Bell é quase uma mistura de Pokémon com Medabots e um monte de monstrinhos. Nossa, para, você tá me dando urticária já. Não. E Shaman King. Meu Deus do céu. E ele também teve uma outra voz do Vinícius Fagundes, que deve ser, sei lá. Parente. Irmão, é, né, então. Do Wagner. Eles revezavam. Irmão, né? É tudo com V, né? Vinícius Wagner. Deve ser parente, é. Né? Tô falando sério, gente. Que dublou Konakano Jajin, Damaku Sou de Bakugan Battle Brawlers? Falei tudo errado. Essa doença é a pronúncia do inglês que já não tá, né, daquele jeito. E que faz o Zombie Man de One Punch Man também. A dublagem de One Punch Man, no geral, ficou bem boa. Não, a dublagem de One Punch Man é sensacional. Agora você pega o dublador que teve uma fala na primeira temporada inteira. Né? Ah, os caras têm que ganhar a vida do jeito que dá. Continuando aqui, temos aqui... Vai lá. Temos a Nami! A ladra Nami! Ela é bastante esperta, esquiva e no começo não confia no Luffy. Na verdade, no começo não confia em ninguém. Ela não confia em nenhum pirata, né? Ponto. Na verdade... Não, ela não confia em ninguém. Ponto. Nenhum ser vivo. Ponto. Na verdade, no anime ela aparece desde o primeiro episódio, onde está no navio, que a Álvida ataca. Quando Luffy aparece pela primeira vez, depois de ser salva por Luffy, ela se torna leal e se junta ao bando do Chapéu de Palha, que nessa época eram três pessoas. É, não, ela foi a terceira pessoa a entrar na tripulação. Foi, ela sim, foi. Mas na verdade, ela... do soco, barco, né? Da o Zoro entra antes do soco. Então, mas só que tem um pequeno porém, né? É, ela entra no bando do Chapéu de Palha de maneira... provisória, ela só vai ficar de maneira definitiva depois do Luffy sentar o sarrafo na cara do Arlong, né? Nossa, sim. Inclusive, é um ótimo arco. Isso. Esse arco da Nami é bem da hora. Porra, esse arco é muito bom. Bom, quem presta a voz pra ela no Japão é a Kimi Okamura, que faz a Paninia em Fullmetal Alchemist Brotherhood. Você queria falar essa parte, né? Vamos lá, né? Né? Porque você é apaixonado na Paninia, que eu sei. Tu tem uma tara pela Paninia. Na verdade, a minha personagem favorita de Fullmetal é outra. Arisa? Eu sei. Além disso, ela fez a Reiko Mikami de Hashimi no Ippo. Fez Kamehime de Kami-sama. Kami-sama Hajimemashita. Hajimemashita. Hajimemashita. Caralho, por que Hajimemashita, essa... tá. Isso, a família tá boa também, saúde. É, a família tá boa também, saúde. Risa Kaizumi de Lovely Complex. E Hinoi de Natsuki Yushijo. Yujincho. Yujincho, show, show, show. Show, show. Continua aí. Show, show, show. No Brasil, foi a Samira Fernandes, que fez a Yoshino Fujieta de Digimon Savers, não sei quem é. Hitomi Kanzaki de Tenchu no Scaflone. É antigo esse anime. Scaflone é bem... A música é da hora, cara. Shinobu Mae... Shinobu Maehara de Love Hina. Ah, beleza. Love Hina eu conheço. Yuri Kurenai. Ah, Kurenai de Naruto. Olha, Kurenai. É a mulher das faixas. Masaki Anzu não, é, não, de não. Gardner. E Yu-Gi-Oh! Então, o que que acontece? Então, o nome original é Masaki Anzu. Só que o nome dela traduzido é até a Gardner, de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Ah, tá. Então é a personagem que é a Tia Gardner, a jardineira do chá. Cara, é de Scaflone. Nossa, já é velha essa mulher, hein, cara. Madan! Tá julgando a... Não, porque Scaflone é velho pra caramba. Madan! Qual é o próximo personagem? Scaflone é velho pra caramba. Puta, a música de abertura é linda. Scaflone é bem... Sim. Bom, aí a gente tem aqui o Roronoa Azoro, que é o imediato do Ruffy. Mozão. Ô, mão da porra. Você quis dizer mozão. Ô, mão da porra. Quando o cara fala que é um cara forte e resistente, a gente pode dizer que é tapado? Não, o que acontece? O cara, assim, ele focou muito na força e resistência física. Pra vocês terem uma ideia, ele treina o Kenjutsu dele com um puta de um negócio de... De? Com aquelas barras de ferro com negócio na frente. Barra de ferro com negócio na frente. Sabe quando você puxa ferro? E tem Sim, é um halteres com tipo peso de um lado só, diria. Isso, um halteres assim, né? Com o peso de um lado só. Ele faz isso pra poder focar na resistência. Agora, o que esse cara tem de forte? Ele não é burro, ele não é. Ele só... Como diria Sanji... Por aí. Não, é que o Zoro... O Zoro, ele tem umas paradas que ele faz com o Luffy, por exemplo, igual quando eles pegam o barco lá, o Mary Go lá. O Luffy fala assim, muito obrigado e tal, né? E ele fala tipo um provérbio japonês, né? Que seria Itaritsukuseri, né? Que é, obrigado por dar tudo na mão, né? Só que em vez de Itaritsukuseri, que é em japonês, ele fala Fundariketari. Que é uma outra expressão japonesa que quer dizer, né? É, aos chutes e pontapés, né? Seria uma coisa meio... Não, só que o Luffy fala, puxa vida, muito obrigado aos chutes e pontapés, né? Aí o Zoro fala, é tudo na mão, não é isso que você tá falando, seu imbecil, né? Tipo, ele dá umas tiradas dessas. Cara, não, para, você é sacanagem, não dá pra elogiar muito o Zoro, por favor, desculpa, gente, eu sei que é um personagem sensacional, é um guerreiro magnífico, o cara luta com a espada na boca, o que pra mim é um absurdo, mas tudo bem, mas o filho de uma puta se perde em linha reta, ele se perde correndo... Mas Nerdmaster, tem gente que se você andar com ela tipo 5 quarteirões e deixar ela ali, ela não consegue voltar pro ponto de partida. Exatamente, eu não tô falando isso só pra me defender, porque eu sou assim. Tem pessoas que são assim na vida real. Se tivesse um Waze no universo de One Piece, nada disso aconteceria. Se tivesse um Waze na mão do Zoro, o Waze chegava pra ele e falava, isso desisto. É coisa real, Nerdmaster. Tem pessoas que não tem uma coisa chamada senso de direção. Ryoga Hibiki de Ramamei mandou um abraço depois dessa. Cara, eu sinceramente, não, isso é sacanagem nenhuma. Eu e o Jorge, a gente já fez esse top 3 a Perdidos Mais Perdidos, no episódio Sim. do Flying Witch. Por favor, ouvintes, vão lá se ouvir o episódio do Flying Witch. Veja, jabá de novo. Catinho, isso. Tudo bom, tá até. Cara, a menina do Flying Witch é a única que eu ainda considero que é mais perdida do que o Zoro, porque ela consegue se perder num terreno pois é. Baldio. Não, imagina juntar a personagem principal de Flying Witch, juntar o Zoro e juntar o Ryoga Hibiki lá de Irama Meio. Os três tentando também, se achar em uma cidade. Tem também a protagonista de Hataraku Saibou, do Cells at Work, que ela é... O trabalho dela, como um glóbulo vermelho, é, tipo, levar o oxigênio nos lugares certos, só que ela é super perdida também. Puta, é mesmo, a glóbulo vermelho. Hataraku Saibou, eu vou assistir. Puta que pariu, essa é outra. Ela também é maravilhosa. Essa é outra que confunde muito representada, cara. Comigo, cara. Puta que me pariu, cara. Ela é muito... Não, maluco, Cells at Work precisa ser episódio do anime qualquer dia, do anime esfera qualquer dia desse, que é pra puta que pariu, é outra também. Caralho. Bom, vamos lá. A voz do Zoro no original é de Kazuya Nakai. Ele fez... Saúde. Ele fez o Ryuji Suguro no Meu Querido Aono Exorcist, que é foda pra caceta. Taito Magatsu no Blade, a Lâmina do Imortal. Ah, é o Magatsu? Porra! Adoro esse desenho. Galmon em Digimon Saviors. O Borma no anime de 2015 do Ghost in the Shell. Olha só. Olha só. E o Soma Shixal. De God Eater. Saúde! Sim. E aí a voz dele em português é feita pelo Marcelo Campos. Kate Morisato, de A Megami-sama. É só o Bolha que é a personagem principal. Ele faz uns personagens tão bons e daí ele faz, tipo, esse cara. Tem o Artemis, que é o gato branco em Sailor Moon. Nossa. O Genzo Wakabayashi, ou, como conhecem por aqui no Brasil, Benji Wakabayashi, de Captain Tsubasa ou Super Campeões por aqui. É isso aí. Trunks do Futuro, de Dragon Ball Z. O outro mozão. E. Outro mozão. E Edward Elric, de Full Metal Alchemist, nos dois. É, sabe qual é? É aquele baixinho. É. Não chama ele de baixinho. Temos mais uma fã de Edward Elric aqui nesse podcast. Como não ser, né? Difícil, pô. É um baixinho. É, sabe o quê? Pocatelha? Pocatelha? Não, ele... Pintor de rodapé? Ele não é pocatelha, ele é cabeludo. Não é pocatelha, não. É ele é pintor de rodapé, alpinista de formigueiro, porteiro de maquete. Eu conheço todas essas porque eu também sou baixinho. Porteiro de maquete. Essa é nova. Vou colocar na minha... Segurança de gaiola. Sim. Alpinista de formigueiro. Toco de amarrar jegue. É isso aí. E assim vai. Odan, fala do mentiroso. É que eu. Ah. O Sopo. Ok. Vamos aqui então. Então, o Sopo, o atirador do grupo. Bom. Conhecido aqui no Brasil como o Sopo. Mas ok, vamos lá. Não, é que o nome dele vem de uma história muito contada aqui no Japão de um personagem. Agora eu não sei de onde essa é uma lenda. É um pescador que só vivia contando mentiras até achar um peixe mágico. Ele Sim, falava era o Isop, alguma coisa assim o nome desse personagem. Era alguma e coisa eles assim. Colocaram como o So, porque em japonês o So é mentira. Por isso que colocaram como o Sopo, né? Uhum. É mentira em japonês, né? O So, né? Pra dizer cara, que é mentiroso o mesmo. O Sop não dá pra não dizer que é mentiroso. É só você ver o tamanho do nariz. Pinóquio mandou um abraço depois dessa. Né? É, porque é interessante, né? Eu diria que, assim, além dessa lenda japonesa, a gente pode usar um pouco de conto de fadas, né? Pedro e o Lobo, que é basicamente... Pedro e o Lobo, Pinóquio Sim, também. Porque Pedro e o Lobo é basicamente o que acontece nessa parte onde ele aparece, né? Uhum. Continua muito. Aí, Dan. É muito Pedro e o Lobo. Sim, e aqui... Bom, ele é bem humorado, só que ele é muito medroso, né? Muito medroso e... Cara, no Chapéu de Palha ele é com certeza o alívio cômico, cara. Pelo menos durante muito tempo ele é o... antes de entrar o Chopper, né? É. É depois, não, mas aí o Chopper é o kawaii. Mas não, é difícil. O Chopper é o kawaii. É difícil você definir o Usopp como um alívio cômico, sendo que o Luffy já é um puto alívio cômico por si só, sabe? Tipo, e ele puta é o protagonista. Que, é, pior é que quando junta os dois. Mas quando junta os dois, quando então, junta os três, é a melhor parte. Mas não vamos falar do Chopper hoje ainda. É, ainda não. Esse vai ser para um próximo episódio. Eu acho que todos os personagens masculinos são alívio cômico. Todos eles juntos ficam fazendo aquelas... O Zoro brigando com o Sanji também é todos ficam fazendo aquela bagunça, brigando entre si. É o Zoro brigando com o Sanji. É o Usopp, o Luffy e o Chopper admirando o Frank. É o Brook querendo ver as calcinhas da mulher. É tudo. Cara, não tem um homem que presta. O único macho, vamos dizer, que presta no grupo do Chapéu de Palha entrou agora há pouco, que foi o Jubei. Jubei é honrado, velho, mas ele vai ficar bem lá pra frente. Aí vocês estão falando um monte de spoiler. Não é nada. Todo mundo sabia que o Jubei ia entrar no Chapéu de Palha. Ele já tinha prometido há muito tempo. O Jubei, ele já prometeu desde o... A gente o tá do falando do episódio 53, quem ele é nem Jubei, existe, gente? No episódio 53. É, até quem o é 53 Jubei? Ele não existe, é, realmente. Quem é Jubei? Então, eu não sei quem é também. Jinbei. Vocês estão falando aí, mas... Jinbei. Jinbei, isso, Jinbei. Quem é Jubei, cara? Jinbei. Vocês estão me dando spoiler ao vivasso. Alvimaço. Bem-vindo ao Animesfera. Mas assim, a gente só vai dar spoiler a partir do momento que a gente passar do Don Quixote e do Flamingo, mas até aí é outra história. Nossa, tá muito... Nossa, longe não isso. Do que é isso. Pra você, Don Quixote e do Flamingo é spoiler, né? Tá longe isso. Não, o que eu tô falando pra além do Don Quixote e do Flamingo. Tá longe isso. Nossa, tá longe. Longe demais, mas enfim, continua aí, Dan. Sim, então vamos lá. A voz dele no Japão é do Kapei Yamaguchi. É Kapei mesmo, não é Kanpei, não? Tava como Kapei. Tudo bem, velho. Kapei Yamaguchi. É, que fez o Ryo Ishizaki em Capitão Tsubasa, ou Super Campeões no Japão, né? Sim. O L, do Death Note, quem não conhece, né? É... O Inuyasha, do Inuyasha, né? Oberon e Mahoutsukai no Yome. E Rama Saotome, que o Jorge ama de paixão, já falou um milhão de vezes esse nome aqui só nesse episódio. Que vai, né, sair um episódio de Rama Mail, com toda certeza, desse mundo. Vai ser um dos próximos. É isso aí, que no Brasil ficou conhecido como Rama São Tomé. São Tomé. Esse é outro episódio, cara. Não, não. O São Tomé é outro episódio. O São Tomé é o... É o... É o Jorge. É o Jorge São Tomé. É o Jorge. Esse daí é o... Como é que ele chamava lá, o Chupacabra? É o Jorge. É o Jorge São Tomé. Só que, na verdade, é o Jorge São Tomé, pô. Lá pro Brasil. Enfim, continuando e aqui, a voz então, dele aqui no Brasil. A voz do Brasil, Rodrigo Andreato, que fez o Ryasuke de Agretsuko, que o Nerdmaster adora. Ressasuke, o okay. Príncipe egoísta. Fica por isso, não. Fez Kai em Akira, e Tatsukishiro Yukito em Cardcaptor Sakura, Alphonse Elric. Ou seja, o Alphonse Yukito! Elric. No Full Metal Alchemist, nos dois, né? Olha, eles eram duplinha. É o verdadeiro Full Metal Alchemist, né? É o verdadeiro Full Metal Caramba, Alchemist. Caramba, e ele fez o Ginkgo, né, do Mushishi, olha que da hora. Bem legal, cara. Olha só. Cara, a Mushishi é muito... Mas é muito, assim, cara, lenda japonesa, meio complicado às vezes entender, né? Mas é muito bom. Mas é bom! Eu recomendo. E por fim, no último... Bom... Aí temos... Cala a boca que agora é minha vez. Você já falou o teu. Porra! Aí temos Shanji, o cozinheiro do bando. Extremamente mulher... Não, mesmo. Você acha? Jura? Extremamente mulherengo. Nunca ataca mulheres bonitas. Que isso? Como assim? Nunca ataca mulheres bonitas. Ataca no sentido de dar porrada. É, exatamente. Nunca dá porrada em mulheres bonitas. Ah, tá. E tudo bem. Não, é que ataca, na minha opinião, é cantar. Não, dar cantada nela ele sempre faz. Eu tô falando de atacar, de dar porrada. Ok, concordo. E essa é uma coisa que é legal, ele nunca bate com as mãos, porque afinal de contas ele não quer ferrar as mãos que fazem a comida. apesar de que na hora de bater com o pé ele bota a mão no chão pra fazer helicóptero, né? Foda-se, é lógico. Mas aí ele não machuca deixa ninguém... a mão, pelo menos. Ele só suja, aí ele vai lá. Como não machuca a mão? Ele tá arrastando a mão. Melhor, então, ele joga um soco na cara de outra pessoa. Ele tá arrastando a mão no chão. Então. Ele tá arrastando a mão no chão. Pra depois pegar na minha comida. Continua, não, vai. Porra. Então, passado. Mas nunca deixa ninguém passar fome. Como cozinheiro é espetacular. Foi encontrado no Baratie, o barco pirata dos cozinheiros. Oh. Quem faz a voz dele no Japão é Hiroaki Hirata, que já fez Shiro Fujimoto, Kiao no Exorcist, Kyoto Funeoken, Blue Exorcist. Nossa, que título enorme, cara. Puta que pariu, mas não tem nome mais curto, não. Não, caralho. eu coloquei a O do Exorcist, Kyoto Funeoken, que é o do original, e Blue Exorcist, Arco do Rei Puro de Kyoto, que é a tradução que fizeram. Continua sendo um nome grande do canário, mas tudo bem. Também ele fez o Rubel, de Claymore, fez o Rindô Amamiya, de God Eater, mas fez também o Máscara da Morte, de Saint Seiya, The Legend of the Sanctuary. Aquela coisa horrorosa? Aquele CG, que merda. Aquilo é horrível. Que merda. Ele fez também Ryo Taru Tsupoi, de Sword Line Art Online. Fez o... Isso aqui é o nome do personagem ou é o nome do dublador? É o próximo... É outra voz dele. Ah, tá, é outra voz dele. Teve duas no Japão. O cara deve ter morrido. Não sei. Fez o Yuki. Na verdade, aí, Ku Otani fez a voz dele criança. Ah, ok. Ele também fez Manabu Ukawa, de Capitã Tsubasa Gay. Fez a merda do Gashbel. Nossa, quanto ódio. Do Zet Bell, do Kyojin. Quanto ódio mesmo. Daquela merda. Né? Daquele anime. Olha cara, pressão, tu não viu olha pressão, tanto, não viu essa animação, merda desse anime, cara. Esse anime é uma bosta, cara. Ele também fez o Konohamaru Sarutobi, né? O honorável neto do Naruto. Ele fez o Pikachu? Como assim? O Kuyotani! Ah, é o Kuyotani! Agora que eu lembro que no Brasil eles falam depois o nome do dublador, aí ele fala o Kuyotani, é o Pikachu. Ah! E a Puka! De Furka! Puka é legal! E a voz aqui no Brasil? Não, é um cara que ninguém conhece. É um desconhecido. Só fez Goku. Só fez o Kaneda no Akira, o Medabi no Metabots, o Pain no Naruto Shippuden, o Hibiki no Ramen na Meia, como é que é? O Jack Chan no Aventuras de Jack Chan, o Bob Esponja também. É um cara, o Barry Grylls também é ele. É um cara que ninguém conhece, não tem o canal no YouTube de dublador mais acessado do YouTube. Ninguém sabe quem é essa porra desse Wendell Bezerra. Ok. Pri, vamos começar agora com os principais vilões e antagonistas desta saga. O principal vilão... Pode lá? Pode, manda a bala no primeiro. O primeiro vilão que nós vamos citar aqui é o Morgan, que é um oficial da Marinha, que adorava mostrar a força que tinha e o filho adorava falar que ele era poderoso. Ele foi o primeiro cara a capturar o Zoro. E ele é dublado no original, né? A voz original dele é do Banjo Ginga, que fez Itawashi de Astro Boy, Mad Pierrot do Cowboy Bebop, o Souther do Hokuto no Ken, Victory Ramen Man de Kinnikuman, e o Senzaimon Nakiri de Shokugeki no Soma. Nossa! Calma aí. E o Senzaimon Nakiri de Shokugeki no Soma. Deu um problema aí. Não, ele só fez personagem foda, cara. É trava-língua. Só a galera pois do é. Mal. E só fez nada, personagem cara, velho. Jogar ali no Google aqui pra ver se tem uma referência. Deve ser velho pra caramba, porque o Hokuto no Ken é velho. Rapaz. Ramen Man é velho. Então, vamos lá. Ah, você quer uma... Você quer? Cowboy Bebop, Astro Não, não, Boy, as coisas mais novas é o Shokugeki no Soma. A coisa mais era recente isso que ele falar. Fez, além de Shokugeki no Soma, foi Blood Blockade Battlefront, que ele fez o Gilbert F. Einstein. Não assisti, não sei o que, que é. É um vilão que tem umas faixas na cara. É, enfim, difícil, qual, né? Qual que é a voz dele no, em português? A voz dele em português é do Antônio Moreno, que fez o Kibito de Dragon Ball Super. Kibito? Kibito. É isso aí, Kibito. É. Basque Grande, Fullmetal Alchemist Brotherhood, o Sorento de Sirene, de Saint Seiya, e o Killer Aid do Naruto The Last. Eu vi esse então, filme no cinema. The Last. É o Haikage, esse aí. Ah. Bom, o próximo vilão, eu não sei nem se poderia ser dito como vilão, né? Joga essa pro Nerdmaster. Ah, é, mas é. Não, é vilão. Joga essa pro Nerdmaster. É vilão. É ridículo. É ridículo. Então tá. Vai lá, mano. Não, vai é lá, ridículo. É ridículo. Sim, é ridículo. É um maluco? É um maluco. Ninguém respeita ele? Aí não. Aí a galera respeita pra caralho. Ele tem uma sorte. O que esse filho da puta é um sortudo. Estamos falando ninguém mais, ninguém menos de Bug, o palhaço. Pirata ex-companheiro do Shanks. Do Red Shanks, da tripulação do Goldie Roger, e usuário da Barabara no Mi, a fruta de desmembramento, a fruta de desmonte, né? Faz de tudo que pode para conseguir ser o maior pirata, mas por ser caricato, ele quase nunca consegue. O cacete! Ele é com certeza a maior lenda viva dos piratas de One Piece. Porque é só na lenda que ele vive. Cara, o Bug, não nesses primeiros episódios. Nesses primeiros episódios ele é só um babaca. Ele é só um pirata, o usuário de Akunanomi com a Akunanomi mais ridícula. Que até, pelo menos nesses primeiros episódios do One Piece. Mas mais pra frente, ele vai ganhando notoriedade e vai ganhando, vamos dizer, fodacidade à custa dos outros, né? A voz dele no Japão é Shigeru Chiba, que entre outros fez o Pilaf no Dragon Ball, fez Otoko no Nezumi de JJJ no Kitaro e Yoshihiro Kira, de Jojo Bizarre Adventure, muito bem. Shigeo Shiba, de Pet Labor. Porra, Pet Labor é muito bom. Peraí. E Sebastian, de Repete Nova agora. Lord. E Seba. Ah, é Sebas. Ah, tava Sabas, hein? Como é que o cara induz ao erro? Olha que coisa feia. E Sebastian, de É Sebastian? Quase isso. Sebastião? Né? Então tá, de Overlord. Aí, o cara que fez no Brasil também é outro nobre desconhecido. O cara fez só o Shiryu de Dragão no Cavaleiros do Zodíaco, fez o Kakashi Sensei no Naruto, fez o Shishirone de Samurai 7, fez o Seiji Deide de Samurai Troopers, fez o Gatenmaru de Inuyasha. Quem também conhece essa porra de Celso Sodré? Eu, né? Ainda consigo uma entrevista com ele. Essas putas. Nossa, me chama. Vamos. Eu sou puta mesmo. Mas é cara, tu não consegue pagar. A Pri, depois dessa, ela sai fugida do podcast. Ô Jorge, eu dei uma arrumada aqui, ó. Esse Capitão Crow, né, que eles falam, é do inglês claw, né? Crow, é garra. É, de garra, de isso claw, mesmo. Né? É, o Capitão Crow. Ele é aquele Capitão Pirata que você. É assim, é o vilão do arco do Usopp. Que o Usopp se junta ao bando do Chapéu de Palha, né? Isso. É aquele mané que arruma os óculos com a beirada. Exato. Da mão, porque ele usa aquela juva. Então, de Freddy Krueger, o que, né? Que ele queria? Basicamente, ele queria surrupiar toda a fortuna da Kaia, que era a menina por quem o Usopp era apaixonado. Continua sendo, só que ele deixou ela, né? Era não, continua sendo. Agora ele é apaixonado pelo mar. Né? E caiu. Assim como o pai dele, ele é um homem do mar. Esse o Capitão Kuro, ele é frio, dissimulado, e assim, quando ele se vê encurralado, ele sai fatiando todo mundo com aquelas luvas de Freddy Krueger, como diz o Nerdmaster. ele até que teria conseguido o intento dele, né? Só não contava com a chegada do Luffy, do Zoro e da Nami. A voz que emprestam pra ele no Japão é do Koichi Hashimoto, voz do Genzo Wakabayashi, ou Benji Wakabayashi, como diria aqui no Brasil, né? Do Super Campeões, Capitão Tsubasa. Hyoga de Cisne, do Cavaleiros do Zodíaco. Quem leva a ser alguém Gunter... que chama Hyoga de Cisne, meu Deus. Desculpa, foi mais forte que eu. Tá bom, não tem problema. E o Gunter Kislin, de Ginga Eiyu. Nossa, que desenho chato, cara do céu. Esse anime é chato, cara. Nossa. O Koichi Hashimoto, ele infelizmente não teve muitos trabalhos, mas esses daí, pelo que eu pude entender, foi os que eu consegui identificar. Ginga Eiyu eu ouvi falar muito pouco. Nossa, é horrível, cara. Chato. Nossa. E a voz dele aqui no Brasil foi o Wellington Lima. Atualmente ele tá fazendo alguns personagens do Dragon Ball Super, né? Mas ele é a voz oficial do Majin Buu. Caramba, mas olha aqui, claramente, ó, ele sendo a voz do... Precisava ser citada, né? Porque... Ele fazendo a voz do Kenpachi, cara. Oh, sim, Bleach, ele cara. Faz a voz do Zaraki. Caramba. Em Bleach. Legal. E sem contar a voz do Momochi Zabuza em Naruto. Oh. Nossa, o Zabuza? Sim. Ele fez a voz também do Professor Carvalho em Pokémon. Carvalho. E do Doku de Libra em Saint Seiya. O Professor Carvalho ele fazia com a batata enfiada na boca. É por aí. Não, o cara consegue passar de uma voz grave, que é do Zabuza. É, o Wellington Lima já somos. Ah, já uma coisa. O Majin Buu, ele tá de parabéns, cara. Puta que pariu. O Wellington Lima só tá de parabéns. Esse cara tem uma potência vocal absurda. Eu já conversei com ele pessoalmente, inclusive. Carteirada. Né? Não, foi no Anime Friends, pô. Carteirada. Aí outra coisa que eu também preciso cobrar ele é a entrevista, né? Porque ele falou que ia fazer. Carteirada. É. Ele não falou vou tá convidar. Ele não falou convidar. Ele falou cobrar, né? Foi isso que ele disse, né? É. Agora porque é carteirada, porque ele falou cobrar. Sim. Porque eu convidei ele no Anime Friends, só que nem eu entrei em contato com ele e nem ele entrou em contato comigo. Então eu só vou entrar em contato. Exatamente. Eu também ouvi. Sim, você por isso tá que ele tem que cobrar tá? A pessoa. Tá, né? A culpa é do cara, não é do Zord. É, a culpa não é minha, né? Vamos lá. Mas a culpa é toda dele. Que absurdo. Esqueci esse tipo. Exatamente, esse é o ponto. Exatamente. Ô Dan, fala aí do Don Krieg aí. Vamos gente. Lá então, Don Krieg, o pirata dizendo, apelão. Homem, assim, é assim que eu chamo e ele. Esse é apelão, porque ele vem com uma armadura, ele tem um monte de armas escondidas naquela desgraça daquela armadura. Isso é apelão, não é? Esse é apelão demais. O Don Krieg é o epíteto de apelão. De apelão. Esse apelão. O Luffy bateu nele na mão limpa. O cara apelando com tudo quanto é tipo de arma. Esse foi uma surra bem merecida, esse aí. É muito apelão. Até porque esse daqui é o vilão do arco do Sanji, né? Exatamente. Aí no Japão, ele é dublado por Fumiko Tachiki, que fez nada mais nada menos que Kenpachi Zaraki de Bleach. Narrador? O que é isso aqui, Jorge? É o narrador. É, ele fez o narrador no anime chamado Campione. Ele era o narrador. No anime Campione tem um narrador. Um anime chamado Campione. Mas é o que? Não tem personagem pra ele. Mana Walker de The Gray Man. Ikari Gendo de Evangelion. 1, 2 e 3. Caramba. Sim, 1.0, 2.0 e 3.0. Aqui é a versão mais nova. Né? Uhum. Ah, são os filmes, né? São os filmes, né? Porque a série foi só uma, né? Pois eles foram remendando a história, lançando longas, né? Foram remendando, cagando, estragando. Se tiver que remendar, né? Não explicaram nada na mas não era pra explicar, porra. Depois tentaram explicar, foram remendando, remendando. Ele fez no original também, na série. É. Ele também fez no original, né? Aham. Então, Sloth, é a última... Sloth do Fullmetal Alchemist, né? Que era um dos... É o dos Preguiça. Era um dos homúnculos. Exatamente. E no Brasil ele foi dublado por Guilherme Lopes. Olha só que legal, fez Mr. Satan no Dragon Ball. É, ele fez só. Simplesmente o maior herói do universo de Dragon Ball. O único, o magnífico Mr. Satan! Sim, agora todo mundo. Satan, Satan, Satan, Satan, Satan. E ele fez o Van Hohenheim do Full Metal Alchemist. Olha que legal. O Batô do Ghost in the Shell. Caramba. Esse é foda. Esse é foda. Ah, tem que falar do galho mesmo, do Street Fighter. Ah, o Street Fighter 2 Movie, o V é maneiro. Pô, são os japoneses, não é coisa americana, não. São os animes japoneses do Street Fighter. São bons, pô. Mano, eu assisti também, mas não achei aquelas coisas, não. Mas tudo bem. Você não gosta do Hadouken de 2 horas? É, meu Deus do céu. Pra soltar o Hadouken é meio episódio, cara. Pelo amor de Deus, aquilo é horrível. O Goku, aquele lerdo, ele solta o Kamehameha mais rápido que esses caras, bicho. Sério mesmo. E olha que demora o Kamehameha do cara, Goku, hein? O cara, o Ryu demora mais tempo pra soltar um Hadouken que na Mekusei demorou pra explodir. Tá bom, e terminando aqui, Ayakus de Garuda e Santo Seiya Hades. Eu não assisti isso. Eu me recuso a assistir Santo Seiya. Saga de Hades de Cavaleiros? Saga de Hades no Arco do Inferno. Nunca cabe essas sagas aí, pelo amor de Deus. É longo demais as sagas. Nossa, não. De longo já estamos em One Piece. Manda o Arlong, manda o Arlong, que eu sei que tá doida pra falar do Arlong. Ixi. O Arlong é o vilão da saga da Nami, né? E ele é basicamente um filho da puta. Ele é basicamente um mais filho da puta que um filho da puta. Basicamente! É basicamente, é só isso. Ele manipula todo mundo, ele é super xenófobo e ele domina a vila da Nami, dizendo que as pessoas tinham que pagar imposto pra ele só por existirem, só pra poder morar lá na ilha e tal. E daí ele oprimiu a cidade inteira. Ele é tipo chefe de gangue, né? Isso. Bem isso. Um chatão, assim, muito... Podia não existir, gangster. Basicamente. E ele sempre sabotava a Nami tava tentando pagar a dívida, mas ele ficava sabotando até que aí veio o Luffy e interviu de uma maneira... Interveio, né? De uma maneira maravilhosa. Da maneira Luffy de ser. Tem uma né? maneira assim, sutil. É, sutil e tem aquela cena super poderosa da Nami com a tatuagem e tal, que era a tatuagem da ilha dela. Que era a marca hora dos Arlong. Que grita, Nami, você é minha companheira. Caraca, maluco. É, muito fio. Não, só aquela parte... Mano, só aquela parte ali que ela fala assim, Luffy, me salva. Porra, rapaz. Cara, soa pelos ali, olhos. Ali já tinha morrido. Jorge, já. Não me faz chorar. Já não, Jorge, não tinha não me mais. Faz chorar, sacanagem. Para. Aí, assim, ele só teve que fazer uma coisa: utilizar um martelo de borracha e colocar o parque de Arlong abaixo. Destruir a porra toda, basicamente. É isso aí. Veja. Bom, e no, a voz original dele é do Juro Takotsugi, que faz o Briareus de Apple Seed the Movie. Ok. Ah, o Cyborg? Olha que legal. É, ele mesmo. O Dante de Arcana Família. Tama de Hayate no Gotoku. Ah, o Jotaro Kujo, que é meu Jojo favorito, de Jojo Bizarre Adventure. Tá bom. E o Zagard de Guerreiras Mágicas de Heir. Ah, o Zagard! Vocês querem, rapaz! Vocês querem discutir Zagard. Agora o Jojo ou a gente pode discutir depois no outro episódio? Não, depois. Vai Não, ter um Jojo depois. Vai ter um episódio próprio. Tá bom. Jojo é longo. Só o Jojo favorito meu das pessoas. Meu Deus do céu, que troço não acaba nunca também. Estão lançando até sem hoje. Sem contar que o editor também vai ter que assistir essa porra toda, então. É, realmente. Ah, o editor fez que nem o convidado que nunca viu essa merda também, é? É. Cara, Jojo é maravilhoso. Jojo ufa, eu tava achando que era o único que não tava querendo. Jojo Bizarre Adventure eu ainda não assisti. Ainda. Não, mas é legal, é legal. Jojo Bizarre Adventures, eu só joguei o jogo de Super NES. Não, continua aí, Pri. É legal, é legal. A voz em português brasileiro do Arlong é do Antônio Moreno, que fez o Shenlong em Dragon Ball, o Basque Grande, Fullmetal Alchemist e no Brotherhood também, o Bison de Street Fighter 2V, o Reizo Ogawa de Rurouni Kenshin e o Peter Fargusen de Hellsing. Interessante, muito interessante. Bom. Eu só queria comentar aqui que tem um outro cara que não foi citado, mas que eu acho muito importante, principalmente nesses primeiros episódios, mas aí eu posso estar sendo muito parcial, porque eu gosto muito do arco, do mini arco dele, que é o Mihawk. Eu acho toda... Ah, tá. Do Mihawk então, é bem Mihawk, legal. Eles... Então, Mihawk, eles... Mas o Mihawk é só uma participação. É, então, que ele aparece assim, ele passa, cheguei, tipo, bati, foda. Embora. E daí ele vai embora. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, quem é esse cara? E até agora eu não descobri, eu tô no episódio 200 e pouco. Não, mas aquela parte que ele, que você fala... Você não chegou ainda em... Você não chegou ainda. Eu não cheguei em lugar nenhum, cara. As terras sombrias aí. Mas aquela parada que ele pega assim pro Zoro e fala assim, desculpa, mas eu não tenho uma espada maior. Ele pega uma faquinha. Né? Você me desculpa, mas eu não tenho uma espada menor, né? Ele pega uma faquinha pequena assim, cara. Vai com essa pois mesmo, é. Né? Ele é um personagem assim, que ele tem uma presença maravilhosa, assim, sabe? É bem legal. E com aquela faquinha, ele acaba com duas das três espadas do Zoro. Não. O foda, ele fala, desculpa, mas eu não tenho uma arma menor. Ele fala. Já... Eu queria cuidar de você com o dedal, só que eu deixei tipo em casa. Ali naquele menor. Momento, você sabe, este cara é foda. É isso. Mihawk é foda. Exato. Meu, é só conhecido como Olho de Falcão. Começa por aí, né? Ele é simplesmente, meu querido, um Shichibukai. Shichibukai. Shichibukai. É, a família tá bem também, saúde. É cheat de sete, né? São sete... São sete, é Shichibukai. Sim, que são sete corsários. São os piratas são permitidos sete os pelo governo. Corsários, piratas que meu o Deus, governo. Nunca que eu ia lembrar essa palavra. É, corsários, são as cartas de força, é isso aí. Bom, pontos de discussão. A gente já falou que são os primeiros 53 episódios, né? Claro que tem os episódios de 54 a 61 que fazem parte dessa saga do East Blue, mas como esses episódios são todos fillers, não entram na conta. Vamos levar aqui a nossa licença poética de ignorar estes episódios. Mas que absurdo! Não existe filler em One Piece! Isto é uma calúnia! Não existe filler em One Piece! Pouca gente lembra, mas é aqui no primeiro episódio que explica o porquê que o Shanks não tem um braço. Puta que pariu, mas é já pra fazer chorar logo nas primeiras cenas, né? Obrigado. Pois é. Porque o Luffy é bom pra caramba. Eu me lembro de não ficar muito impactada assim no começo. Eu achava meio tipo, tá bom, mas quem é esse cara? E daí depois, quando você vai conhecendo mais, você fica tipo, caralho, velho. Não, mas é que você vê depois, bem pra frente, você vê que o Shanks é foda pra caralho, mesmo com um braço só. O bicho é foda pra caralho. É que ali não parece muito, né? É que ali não parece muito que eles estão tudo juntos, só bebendo, zoando ali. Todo mundo feliz, é. Aí a gente fica com essa impressão. Ainda mais que batem na cara dele com uma facilidade tremenda. Até o Luffy criança dá um soco na cara do Shank assim, sem dó nem piedade. É, mas também quando ele quer bater, meu querido... Não, mas porque a gente vê aquela parte que vem o pessoal lá, os bandidos das montanhas lá, vem, bate, quebra a garrafa na cabeça do Shanks e tal. Você fala, caramba, o cara não vai reagir. Que merda esse cara. E ainda você vê a tripulação dele rachando o bico da cara dele. É, você fala, caramba, esse cara é um merda, né? A gente pensa, né? Nossa, não, jamais. Nunca tive essa impressão, só fiquei meio tipo, ué. Porém... Enfim. Próximo ponto que eu quero levantar é o relacionamento entre Sanji, o Perna Negra, e o Zeff, que é o dono do Baratier, Perna Vermelha. O relacionamento dos dois, que é o relacionamento de pai e filho, né? Que os dois têm muita liberdade um com o outro. Não, ali é o velho nojento, né? O velho cretino. É só aquele tratamento que filho ama chamar o pai, né? Muito... velho safado. É muito amor envolvido. Velho muquirana. É muito amor muito envolvido. Amor envolvido. Oh, muito amor. É muito amor. Ah, mas é muito amor quando o Sanji tem que sair do barco que o cara bota a cara, bota a testa no chão pra agradecer tudo que o cara ensinou, cara. Não, mas é que tem toda a história, né, dos dois, né, que é contada, né, que é muito foda, né, aquela história. Então, aquela parte onde ele coloca a testa no chão pra poder agradecer tudo que ele fez, aquilo ali é o respeito japonês intrínseco. Oh, com certeza. Aí, outra ponta que eu gostaria de levantar aqui é o sequestro da Vila Kokoyashi. Não é na Kokoyashi, é a Vila da Nami. Da Nami. É a Kokoyashi? Então eu acertei. Sim, isso aí. Bom, e mesmo com toda a luta que a Nami teve, o quanto que ela mudou de ideia depois de ter sido salva pelo Luffy. E eu volto a falar, na hora que o Luffy detonou a porra da casa do Arlong e gritou: Nami! Você é a minha Nakama! Caralho! Eu fiquei Eu tirei! Suou pelos olhos, meu Nerd Master. Eu não consegui ver mais nada! Eu não consegui enxergar mais nada! Porque você teve uma incontinência oftálmica? Teve? Com certeza! É muito emocionante. Bom, mesmo toda essa parte da Nami. Você vê que a percepção dela mudando, caraca, assim, sobre piratas num geral é bem legal. E porque ela tinha aquele negócio. Quando ela tenta arrancar a tatuagem na unha, cara. Não, porra, e ela tinha aquele negócio chorar, que ela não tinha amigos, porra, né? Ela não tinha amigos, né? É o que eu falei, cara. Ela não confiava. Então não tinha em amigos. Bom. Não, o legal é que, né, o Luffy conseguiu mudar esse pensamento dela. Primeiro, ele entregou pra ela o chapéu do Shanks. Essa cena do chapéu! Uhum. Ah! A cena do Caraca, chapéu. Caraca, maluco. É do tipo. É o tipo. Pega aqui, segura aqui. Mas é uma coisa muito importante pra mim. Segura com carinho. É o maior tesouro que ele tem. Sim, e ele deu esse voto de confiança pra ela. Foi nesse momento que ela colocou o chapéu e virou pra ele e falou em japonês o famoso Tasukete, me salva. Aí, assim, ele só tava com aquele olho, tipo, mirando de R15 e falando assim, pô, chá comigo. Chá comigo, tea with me. Oh, é coelho, chá coelho. E aí vem aquela, assim, a visão do inferno que o Arlong teve, que foi chegando assim pra ele. O Luffy no meio, o Zoro do lado esquerdo e o Sanji do lado direito. Isso daí é um negócio que deve dar pesadelo, assim. Todo e qualquer vilão que exista no universo de One Piece, ver esse trio nessa formação assim, deve dar um pesadelo, cara. E diga-se de passagem, e ainda tinha um Sop atrás do muro morrendo de medo. Pra variar. Não, mas o Sop, ele tava de sniper, ele tava lá atrás, só mirando. É, o cara só consegue atirar de longe pra PQP, né? Ele só não tinha uma munição decente. Ainda, né? Ainda. Bom, lembrando daqui que é bem no final do arco do Arlong que acontece duas coisas bastante interessantes. A primeira, que é quando o Luffy consegue o cartaz dele de procurado. Ah, isso é muito legal. E quando ele ganhou o cartaz de procurado, cara, ele ficou tão feliz, cara. Ele ficou eu que nem criança. Ainda com os cartazes dos outros e eles ficam comparando o bounty de cada um. É muito engraçado. Porra, por que o seu preço é maior que o meu, né? Como é que... Não, o Sanji brigando com o Zoro. Como é que esse marimo eu tá acho valendo sensacional, mais que cara. Eu? Que absurdo! Como é que isso porque antes do time skip, que é da passagem do tempo, o Sanji tá com a foto errada. Tá, com aquela foto de... Nossa, pode crer! A foto do Sanji é aquela ridícula. Eu não lembrava disso, mas é verdade, pode crer. Pois é. Cara, a gente vai terminar de gravar esse podcast e eu vou assistir One Piece, é isso. Obrigada. Obrigado. Dá vontade, né? Essa é a intenção. Essa é a intenção. E aí, no último arco, que é o de Log Town, marca a entrada dos chapéus de palha na grande linha, na grande rota, na Grand Line. E aí é quando a porra fica séria, teoricamente. Mano, é. Os cinco estão no navio, tá chovendo, eles me colocam um barril no meio do convés, colocam os cinco colocam os pés em cima do barril e sentam uma pesada no barril pra quebrar. É batismo. Uhum. Com certeza. E é lindo. E é a partir daí que eles sobem a montanha da Headline e descem aquela bichorra numa velocidade absurda. Mas aí já vem pros próximos episódios, que aí é outra história. Vai para uma próxima oportunidade. Uhum. Neste ponto a gente já consegue chegar ao final deste episódio, até porque a gente, enquanto foi falando dos personagens e pontuando algumas coisas, a gente já falou bastante sobre essa primeira saga, né, da East Blue, que é da origem de todos eles, né? Deixa eu só tirar uma dúvida. O Luffy e a Companhia Limitada já estavam às voltas com o Smoke na... Né, sim, foi bem no final. Lá em Rogue Town. Ele apareceu, o Smoke... Ele começou a aparecer ali no Baratie, só que ele não deu. Só que ele não. Ele tava tentando entender o que o Luffy tava se tornando. E aí veio o Logitown. E a fatídica cena daquele pedestal lá que o Gold Roger foi. Executado. Foi decapitado? Ah, sim! O Luffy subiu no palanque lá do Gold Roger pra gritar pra todo mundo: o próximo rei dos piratas! E aí a Marinha pegou ele e ia decapitar ele. Só que antes de ser decapitado, caiu uma... Assim, ele falou assim: desculpa, morri. Nesse momento cai um raio. Frita todo mundo que tava segurando ele. O Smoke teve que se transformar em fumaça. O Smoker, né? Teve que se transformar em fumaça pra não ficar tostado. E o Luffy, como tem resistência natural à eletricidade, se safou numa boa. A única coisa que... É o poder do protagonismo. O Eiji é foda, cara. O Enchihiro é foda, mas de vez em quando ele manda uns roteirismos, cara. Então, mas... Eita noite. É o poder. Então, mas poder é nesse do ponto roteirista. Que a gente vê que, assim, é basicamente a anunciação. O novo rei dos piratas está se formando. Mas uma coisa interessante, que eu não sei se vocês se separaram nisso, é que cada personagem que ele vai agregando ali no grupo... Todos eles têm uma história emocionante, né? Todos eles. Sim. O Zoro lá com aquela menininha que faz aquele bolinho de arroz, leva pra ele, né? E, pô, aquela parte também é emocionante, sim, né? Sim! Aí, porra, é sacanagem que o cara, o filho do Machado lá, né? Que é o babaquinha, ele da menininha. Pisa no onigiri do Zoro. É, aí o Luffy pega, ia jogar fora, e o Zoro... Não, não, não. O Zoro tá preso. Só pra você saber, ele tá tipo... Num crucificado. Não é crucificado de verdade, não, ele... mas sabe como é. A palavra é crucificado mesmo. Ah, não, não, não. Dá pra mim. Eu quero comer. Não, não é crucificado porque ele amarrado, não tá com né? estaca na mão. Ele tá só preso no pulso. Ele tá só amarrado. Ele não preso. Tá crucificado. Ele tá amarrado. Entendeu? Pra ser crucificado tem que ser estaca na mão. Tem abraço que ser Álvaro, pra quem entendeu, só ir lá no nosso grupo do Telegram. É, o nosso Jesus tava de cama, tadinho, ele não quis participar. Aí, não, não, não, não, dá pra mim, eu quero comer. Mas isso aqui tá cheio de terra, dane-se, porra, deram pra mim, eu quero comer, me dá essa merda. Ô, cara... Que delícia, esse gostinho de terra. Você viu que ele fez aquilo lá por causa da menina, né, cara? Putz, muito foda aquilo, né, cara? Da garota, porque lógico. Porque a menina fez porra, o bolinho de arroz menina, pra ele com cara, todo o amor possível, né? E, na verdade, o bolinho de arroz é feito com sal. Ela pegou e fez com açúcar. Para. É, criança, né? Criança, pra criança, doce o doce também, é uma coisa né, gostosa, Dan, né? Porra. Não o salgado, né? Né? Sim. É, né? Aí uma coisa engraçada que a gente não chegou a comentar, que o Zoro, antes de entrar na equipe... Ele era um caçador de piratas. Era um caçador de piratas. Ele era um caça-recompensa. E o nome dele era... Aí o... Sim, isso, era o demônio caçador. Ele tinha um título, né? Sim, ele tinha um título. Era o... Sim. O demônio caçador de recompensas, que é o demônio caçador de piratas. É, mas ninguém resiste ao charme do Ruffy, né? Ah, Ruffy, você agora é meu amigo! O cara tá cheio de queimadura de sol e o cara dá-lhe um tapa no ombro assim. Mas você agora é meu amigo! Aí o cara, tá toda queimada, seu cretino! Eu acho muito, muito, tipo, diz muito sobre o anime num geral, o primeiro cara que a... E recruta, sim. Primeiro cara que ele recruta pro grupo dele é justamente um caçador de pirata, tipo, alguém que devia estar caçando ele, que na verdade é o primeiro a se juntar. Mas é que tem aquele, vamos assim dizer, promenor, aquele kipoko, vantagem que o Ruffy escolhe das pessoas. Opa. Que ele só escolhe pessoas fortes. Não sei por que ele escolheu. Não, mas o Usopp ele tem caráter forte. Também, não tem problema. O Usopp é porque forte. Ele trouxe. Não, não vale assim. É porque ele trouxe o navio, então ele comprou. Não, mas o Usopp veio depois da time skip fica foda pra cacete. Cara, mas é. Mas mesmo antes do time skip. Na parte que eu tô assistindo, ele já é um personagem que ele pode não ser forte fisicamente, mas ele tem um compasso moral, assim, muito forte. Mas sabe o que acontece? Forte, não, sabe? Ele é, com certeza... Mesmo ele não tendo a força física, não, com certeza, ele tem ele é, outras ele qualidades. Ele é o cara que bota o Luffy na direção certa. Não, porra. Se tem um cara que a gente pode... Não é uma questão de confiança. Eu posso dizer que o Zop, ele é o coração, né, do bando. Mas sabe o que acontece também? Sim, é que fora sim, o Zoro, sim, né, que é o faz primeiro, muito sentido, o Luffy foi assim, agora eu preciso de um navegador. Aí entra a Nami. Agora eu preciso de um artilheiro. Né, de alguém de atirador. Agora eu preciso aí de um Usopp, atirador. Né? Agora eu preciso de um cozinheiro. É o Usopp. Aí entra o Sandy. Agora a gente precisa do cozinheiro. Porra, eu não sei como é. Sim, que depois fala, o preciso de um primeiro. Médico, aí entra o médico, aí preciso de um faz tudo aqui, um engenheiro, né? E tal, né? Que arruma as coisas, faz as coisas pra gente. Engenheiro. Agora eu preciso do músico. E assim vai. Agora, né, precisa é assim do músico, indo, afinal de contas, né, tem que ter alegria. Lembrando também que o Zop, ele serve de carpinteiro até a entrada do Frank. Não, o Zop é o consertador do barco até a entrada do Frank. Porque, inclusive, o Merry cuidou, foi cuidou, só não, o remendou, cuidou. Né? O Frank não mexeu no Merry. O Frank foi depois o... Porra, não, mas... Aquele mastro central lá deu muito trabalho, cara. Não quero falar disso agora, não. Não quero falar da despedida. A gente não pode, a gente não pode falar disso agora. A gente não pode. A gente não vai... Não pode, para. Chega. Muda de assunto. A gente não vai falar disso agora porque pertence à próxima saga. Mas as histórias são todas emocionantes, né? A da Nami é muito emocionante. A do Sandy, aquela... Puxa, que o tiozão lá, o cozinheiro, salvou ele. Aquela parte lá, não, você fica com essa parte, eu vou ficar com essa. Por que que seu saco é maior, essa grana toda, essa comida toda, não sei o que, vai ver, é um tesouro, cara. Ele deu toda a comida pro Sandy, cara. Puta, aquilo lá foi, caramba. Sim, sim. O Paratier, cara, o cara do Paratier. Cara, foda, ele teve que comer a própria perna, cara. Puta, não, era cara, muito aquilo foda, lá era foi... muito foda, sim. Não, quando o Sandy chega pra ele, os dois tá morrendo, quase morrendo de fome, e o Bart ainda tá com aquele saco enorme, né? E o Sandy chega, não, você tá com essa comida toda aí, não sei o que e tal. E na hora que ele abre, é só tesouro e não tem comida nenhuma, ele falou, pô, você deu toda a comida pra mim? Nossa, aquilo lá foi de cortar o coração, cara. Claro, cozinheiro tem que dar comida, cozinheiro não, ele não é aí de você comer, vê o quanto ele considerou o menino, né? Outros, deu porra. Toda a comida pro menino. Isso aí. Cara, o Zeff, né, que é o Paraty, Zeff, que é o nome do piratão do Paratier, porra, é muito bom esse cara, cara, é muito, muito foda, cara. Muito bom mesmo. Enfim, Nesse ponto, a gente termina o episódio por aqui. Dividido por 800 episódios. Porque a gente episódios. Tem mais só 8 arcos pra fazer só. É pouca coisa, né? É que dá, tem... Não, é porque assim... É que dá um caldo. Né? Assim, o número... O One Piece, o primeiro arco, quer dizer, a primeira saga que é do East Blue, é a saga que tem mais arcos, mas é uma das sagas que tem menos episódios. É porque é a apresentação dos personagens, né? Tem muito disso, né? Ouvintes, vocês não esperam por nada. Ainda vai ter Laboon, ainda vai ter o Frank, vai ter o Brook, vai ter o Chop Shop... Chapa Chapa, vai ter o Chapa Chapa, vai ter Tony Chopper. Vai ter a Nico Robin ainda. Oxe, Maria. Nossa, vai... a treta toda da Robin. Vai ter coisa pra carvalho ainda. É isso aí. Enfim, a gente termina o episódio por aqui, né? Primeiro de tudo, Nerdmaster, muito obrigado por sempre estar acompanhando a gente aí. Fazemos o que podemos, chefe. Isso fica feliz e ser útil. Obrigado, Dan, por não desistir da gente. Por tanto tempo que isso, nunca desistiriam de vocês. E falar de One Piece é muito bom. É muito bom. É demais essa série. Apesar de ser interminável, né? É, por mais que você... Por mais que você não aguenta mais, né? É demais essa série, em vários sentidos. É, porque lá no Japão... O Dan tem que desviar. Se ele vira pra esquerda, ele esbarra em Dragon Ball. Se ele vira pra direita, ele esbarra em One Piece. Se eu não olhar direito, eu piso em Naruto, frente, cara. Ele bate Naruto. Eu piso em Naruto, cara. Né? É meio complicado. Ele ainda bate em Naruto e Toriko de vez em quando. É complicado aqui, cara. E por fim, novamente, seja muito bem-vinda, Pri, a nossa... Linda! Linda! E a Pri... também eu tenho que mandar um abraço de novo pra Tata Finotto lá do PQPcast, que foi graças ao pod procura dela que mais uma vez temos mais uma menina na equipe que veio só brilhantar aí a opinião da gente. PQPcast? Sério? Puta que pariu? Isso mesmo. Esse é um cast bom pra puta que pariu. Ganhou jabá de graça, viu? Puta que pariu. É o podcast da DC Gonçalves. Puta que pariu! Depois dessa piadinha no final, a única coisa que eu tenho a dizer é só um grande abraço a todos vocês ouvintes e até o próximo episódio. Eu só falo que foi pra isso que eu fui contratado. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.